ZYK 736, Rádio Terra AM São Paulo. 1330 kHz, emissora vinculada, Rede Terra de Comunicação. Rádio Terra, a casa da música sertaneja.